Bahia. Tá, 36037. M6708, descendo 2 mil pés, está autorizado, final LS Zulu, reposta estabilizada. Para 2 mil, reposta estabilizada, LS Zulu, 6708. FG 50, é Papa Serra, pode prosseguir na descida? Até 2 mil pés, é Papa Serra, ajustado no 096. Para 2 mil pés, no 096, Serra. 4 nós, ajuste no 096, aguarde informação de pista livre. Está 3 no... 3603. T560, autorizado, portão 8. Gente, via Juliette para o portão 8, 3560. Piloto 4445. Pés autorizado, chame pronto para girar a base. Reportará para a base 2733, informa que é posicional. Gente. 3603, pista livre, autorizado pouso, 220 graus, 15 nós. 3603, livre pouso, pista 28. Controle 119, decimal 35, torre 1186, acione 5402. 400 autorizado, via P850, decolando a pista 28, curva esquerda na Gol de Valgonza, 1935, controle de saída, 5402, o transponder, o Gol 940, a torre de opera 18 metros. Correto, chame para acionar o 940. Portanto. 708, passão do Zan, torre 186, reduzindo a aproximação. 18 Frequency 1025, 5145, 0 1. Oi, está estabilizado, baixa a calor. Gente, 6708, continua a aproximação, pista 28. O vento é 220 graus, 18 nós, aguarde informação de pista livre. Aguarda autorização de pouso, 6708. Bom trabalho. Comência secundária, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, obrigado. Gustavo Aluzinho, aproveita que o 360 pela esquerda. Ok, deixa pra iniciar o 360, próximo através da cabeceira 28, tem um tráfego aproximando visual para a cabeceira 17. Ok, 7. Da presente, está autorizado pro Adil, da 38 na esquerda. De Eures, guardando a possível quadração com o centro Brasil. Modificado 2133, desça no 1500 pés, ajustado ainda 1-0, 1-6 pro da rotatória, erro para a Serra. É. 3603, solo aos 33121-9. Ao livrar, tá 3603-219. Positivo, liberando o último à sua esquerda, taxiway Charlie. Obrigado, até já. Agora Recife na frequência 1-2-3-3-2, São Fernando dos Teres com 1. Salvador, muito boa noite, de aparecer 9660. Até 9660, boa noite. Acione identificação. Quando pronto, desça ao nível 050, tá na Pro do VR. Controle Salvador, de Abaeté 9660. Abaeté 9660. Acione identificação. Quando pronto, desça ao nível 050. Gente, Abaeté 9660 solicita modificação da regra de voo e sem condições visuais para a pista 17. Gente, a Baeté 9660, modificado 2134, desça até inicialmente 3 mil pés na proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Sim, proa de Paripe, ajuste em Salvador no 0116. 0116, sim, Tiabaté 9660. Passa para a Serra, controle. Bateu, avistado. Sim, atento a um bandeirante da Força Aérea 1.010 no circuito com a torre. Chame agora a torre, 1186. Passa para a Serra, 1186. 18, Força Aérea 2733. Passa para a Nacional, 2733. Torre, continue a aproximação, pistão no 7, chame final de 2 milhas. A terra. Pode seguir. Eu tenho condições de passar para o 3 ali com a aeronave naquela posição? É, se eu vou puxar um pouquinho mais para trás, a gente tem. É, aparentemente a gente já finalizou o pushback. O senhor aguarda a liberação da aeronave da Gol e depois prossegue para o 3. Ok. É, a cauda está fora da pista aí, né? Do 3603. Afirmativo, fora da pista. Obrigado. Fogo 1940, 70 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando com fim. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, via Índia, Alfa e Golf. No ponto de espera, 118.6, 1940. Via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera, 18.6, 1940. Obrigado, senhor, responde, responde. Papa Serra, livre pouso no 7, 210 graus, com 20 nós, 20 nós. Relativo, final de 3 milhas, agora baixar trabalho. É Papa Serra. Estamos indo para cima da torre de Paripe. Ok, copiado. Então, BTE 9660, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Autorizado o táxi para o portão 4. Pode prosseguir via Índia. 4 via Índia, 2763. 2733, livre pouso no 28, vento 210 graus, 159. Livre pouso, pista 33, solos 39, táxi livre, parte militar, estacionar frequência livre, boa noite. E boa noite. Até 9660, destino 1510, o Jornalete 1096, reporte rotatório visual com 7. Descendo para 1500, reportará com rotatório visual com aeródromo até 9660. Pista 28, pronto. 940, livre decolagem 220 graus, 10 nós. A linha decola pista 28, bom, no 940. Bono 776, boa noite, senhor identificação, desceu nível 050, chegada Karen. 050, chegada Karen, Bono 776. Controle 1935, mau voo. 1935 ou 940. Controle Salvador, voo no 940. Decolado, perfil da Golem, não se escuta. Voo no 940, contato radar na decolagem, na saída Golem. Transição Gonzo, subo nível 400. Golem Gonzo, 400, voo no 940. 60 pra frente, tá bom? 8, plano 273, informação Romeu. Confirme. Plano 273, informação Romeu, autorização para confirme. Aguarde a coordenação, 1016 no altímetro, 273. Aguardando, 1016, plano 273. Salve Salvador, boa noite, TAM 31997, com a informação Romeu, por gentileza, coordenar o Galeão 380. 3197, aguarde Galeão, altímetro 1016. 1096, TAM 3197. Aeródromo Abaeté 9660. Confirme. Visual com aeródromo Abaeté 9660. Agora é com a torre 186 Abaeté 9660. Cliente, graças a Deus. Torre Salvador, muito boa noite, de Abaeté 9660. Salvador de Abaeté 9660. Confirme. Abaeté 9660, visual com aeródromo para pouso 917. 9660, vento 210 graus, 20 nós, livre pouso pista 17. 210 graus, 20 nós. Cliente, Abaeté 9660. Está presente uma entrada da posição Jonah, guardando chegada cara e sistema 28. Metro Brasil 1245, Otero no 2055, Tan 350. Bom, 1273, pronto para cópia. Bom, 1273, pronto para cópia. Pronto para cópia, agora 1273. Bom, 1273, autorizado, Salvador Confins, nível de voo 360, pela rota prevista 58. Decola da pista 28, após a decolagem com via esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, acione 5410. Coisado 360 com fins, eu prevê 58, decola 28 com via esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. O controle 1935, torre 18,6 e transfone 5410, igual 273. Correto, chame pressionamento no 263. Bate o macro pronto no 273. TAM 3197, copia. TAM 3197, copia. Sim, Suruba inicialmente restrito nível 380, o vetorante radar, proa 230. Ministra grandiosa após a proa 240. 5, torre 1186, acione 5413. Rotan 3197 está autorizado nível 360 para o Galeão pela Amber Zulu 14. Decola da pista 28 com a primeira curva à esquerda no perfil da subida Gole, transição Eval e Gole, Eval, depois Gonzo e Crate. A torre opera em 118 decimal 6, o controle 11935. Aciona 5413. Rotan 3197. Correto, reporte para acionar, TRAN 3197. Reportará, está na posição 05. Entendi. Solante 6708, boa noite. 6708, boa noite, aguarde com a atenção para Recife, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, por ele já está, você vem subir. Aron Melim. Aron Melim. Salgo no 273, posição 7 para puxa acionamento. Salvador, bolo 273. Aguarde o 273. Guardar, bolo 273. Bolo 273, autorizado para o check acionamento, chame para o táxi. Confirme o portão. Posição 7, mas autorizado para o acionamento, vai chamar o táxi. Firmando no 07, bolo 273. Gente, livre, chame táxi. Livre, chama táxi, bolo 273. Vai o jet 6708, copia. Sim, senhor. 6708 para Recife, autorizado 250, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle em 119.35, torre 118.6, código 5405. Está autorizado conforme 250 para 58, decola da 28, curva direita, Aron Melim, 1935, com controle 1862-5405, transforma. Correto, chame para acionar 6708. Controle Gol 97, admin, confirmando, está autorizada a descida conforme a Ricardo. Está autorizado, 2.000 pés a presente no 776. 2.000, Gol 97, admin. Localizou, tá visual com o aeródromo? Negativo, tá visual. Agora é com a torre, ano 86. Para o táxi. 98 pessoas a bordo, autonomia 3 horas e 10, alternativa, Campinas. Aqui, vigilante, cara. Vigilante, via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Cuidado, táxi, Juliette, Alfa e Golf, quando espera. 18.18.6, gol no 273, lá no 50 Bandeira. Aguarde a coordenação, altimetrando 073603. 1017, aguardando, 3603. Paulo, boa noite. 3197, puxa do estacionamento, tá no finger 5. Autorizado no 5, reporte para o táxi, 3197. Tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, subindo cruzando 360,